manos, fulanas, senhores, senhoras e senhoritas, agora com vocês o freestyle do canal 1 Max. Liquidificando as ideias, as mais fortes, totalizando sim, rapnologia da norte, realisticamente convincente. Mano, não embaliza a drincação da minha gente. Sou cartel, sou norte, hip hop eu sou. Sou vai vai, sou samba, Brasil, samba show. A bateria da BV é uma tática, como a levada do mano do Jardim Antártica. Pra toda a biatagem, sente bem lá no fundo que cartel SP é som de vagabundo. Eu sei que são poucos que possuem esse dom, mas o freestyle é uma arte, e aí, ficou bom?